nosso filho chora em casa e a mãe no cabaré. O mito, né? Nosso filho chora em casa e você no cabaré. Mas eu do meu poeta, o meu fenômeno, Guilherme Miridiba. Essa é pra machucar. Bora tá sua iPhone. Homem que mais vem celular na Bahia. Não grite comigo, ainda sou seu marido. Antes que eu perco a cabeça e quebro esse otário aí na sua mesa. Bonito, né? Nosso filho chora em casa e a mãe no cabaré. Bonito, né? Nosso filho chora em casa e você no cabaré. E volte mais cedo daquele puteiro. Eu também quero carinho, eu também mereço. Ô nega, volte mais cedo daquele puteiro. Eu também quero carinho, eu também mereço. Chora em casa e a mãe no cabaré. Bonito, né? Nosso filho chora em casa e você no cabaré. Bonito, né? Nosso filho chora em casa e a mãe no cabaré. Bonito, né? Nosso filho chora em casa e você no cabaré. E volte mais cedo daquele puteiro. Eu também quero carinho, eu também mereço. Ô nega, volte mais cedo daquele puteiro. Eu também quero carinho, eu também mereço. Ô nega, volte mais cedo daquele puteiro. Eu também quero carinho, eu também mereço.